Control Papa 10. Alfa Victor Juliet, controle. Prossiga, controle, Alfa Victor Juliet. Tem um helicóptero no corredor Axé procedendo de Veracruz para Salvador. Você já cruzou com o mesmo? Negativo. Mike Wolf, Mike, controle. Prossiga, amigo. Sua posição no momento? Passando através do Parque do Suaçu. Ok, chama a torre 1186, bom pouso. Mike Wolf, Mike. Graças a Deus, bom trabalho. Torre Salvador, é o papapá, Mike Wolf, Mike. Bom dia. Bom dia, Mike Wolf, Mike. Informe a posição no momento. Passou através do Parque do Suaçu. Copiado, Golf Mike, está autorizado o cruzamento da final da 1-0. Me chame quando cruzar o Mike Golf Mike, ainda não estou no visual, ok? Me chame já no cruzamento no final da 1-0. Assim, o Mike Golf Mike intenção é ir para o Parque 3, pelo litoral, e depois seguir para o Parque 3. Copiado, então, Golf Mike. Então, prossegue pelo litoral, me chame no final da 3-5. Mike... Departure under 583, any chance to fly direct to Dobok? Stand by. Autorizado, em November Alpha, chame pista livre. Landed 559, go ahead. Okay, Landed 559, stand by to receive your copy. I don't have your flight plan on my system. I will check with the information room, okay? Okay, do you know your departure time to Ezeiza? Bom Salvador, bom dia, Dona Rosa, daqui uma autorização São Paulo. Okay, about 30 minutes. I will check with information room. Bono 983 está pronto para a cópia Guarulhos? Ok, o Golo 983 autorizado Guarulhos, o nível é o 360, via Peruísc 50 até o destino, decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCP Bidev, em Bidev intercepte é o Peruísc 50, controle 199 decimal 8 e o transponder é o 5074. Autorizado São Paulo da Luz, nível 360, pela Peruísc 50, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, após Leda, após DCT Bidev, para interceptar a aerovia Peruísc 50, controle 1-19-8, transponder 5074, gol 193. Correto, gol 193, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamada pronto, gol 193. American 980, good morning. Are you ready to copy, receive? Ready to copy, American 980. Okay, American 980, before your copy, confirm your final level to receive. Requesting 370, American 980. Okay, 370, while you coordinate, and stand by 1 minute to receive your copy. Okay. Saludos, saludos. Salvador, o azul 4427, box 8, puxa e acionar. Autorizado, 4427, chame táxi. Chamarei táxi, 4427. São Salvador, é o voo 1397 para São Paulo, Congonhas, o 360, tem que ter informação ali no Tacota. Voo no 397, é o número 2 para cópia, aguarde. Guardando, 397. Olá Salvador, muito bom dia, Xanera 6140, informação Lima, autorização Recife 350. Fecha o 6140, o terceiro para cópia, aguarde. Escuta, 6140. Sou Salvador, 3 milhas, Romeu Papa Tanga, 3 milhas da cabeceira. Livre pouso no 7, vento 110 graus, 11 nós, Papatango, Romeu, Papatango. Livre pouso, Papatango, Romeu, Papatango. Identificação, bom dia. Já identificação, desça 2 mil pés, via chegada à área, ajuste 1014. Transition. Departure frequency 119.8. And the scope hold 5101. American 980 clear to receive a 370 the altitude via the upper with 258. Runway 10 departure left turn now. Puka departure Alpha Romeo uniform transition 119.8 for departure 5101 just well. The scope is 5101. I'm sorry, 5101 American 980. That's correct, report for pushing the start gate 11. Ok. Voo no 397 para cópia. Tá pronto, 397. Ok, tá autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El, Leda. Após Leda, DCT, Bridge. Em Bridge, intercepte a Upper Zulu no meio, até Belo Horizonte. Após DCT, Trive. E após DCT, Pirassununga, controle 119.8, acione 5105. Autorizado 360 para Congonhas, decola da 10, curva direita, saída é da El, transição Leda, após direto Bridge, e a, depois eu fico no 190, até DCT, até BH, depois após Trive, depois DCT, Pirassununga. O controle 119.8, o transponder 5105. Correto, chame pronto, tá? Pushback acionamento, voo no 397. Tomara pronto, pushback acionamento, voo no 397. Para o táxi azul 4427, 121 a bordo, 430, alternando Ribeirão. Ciente, o azul 4427, táxi pelo pátio Juliette Alfa, e no ponto espera da 10. Chame a torre em 118.6 e o ajuste agora 10 no 4. 4-1-4-0 para a cópia. Informação Lima, autorização Porto Seguro no 320. Sente, o TAM 3602, aguarde um instante, cópia. Aguardando na sequência. O Oxenem 1-4-0 está pronto para a cópia? Auto-cópia, ok, está autorizado o Recife, o nível 350. Via Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.8 e o transponder é o 5110. Autorizado, Recife, conforme 350 mil, o nível, decola da 10, curva esquerda, na Puca, Aracaju, a curva esquerda, e prossegue. 19, o controle 5110, transponder, Oxenero, 6140. Correto, 6140, chame pronto para pushback e acionamento. Voltarei, 40. O TAM 3602, é o solo? Escuta para siga, pronto para cópia. Ok, eu tenho autorizado aqui o nível 300. O senhor aceita copia ou aguarda coordenação para o 32? Aceito e copia. Ok, está autorizado Porto Seguro. O nível é o 300. Decola da 10, curva à direita, subida da El. Após da El, Leda. E após Leda, DCT Porto Seguro. Controle 119.8. E o transponder é o 5106. Sente ao autorizado Porto Seguro no nível 300. É, nossa autorização decolando a 10, curva direita, na saída da AEL, após Leda, direto Diner, o controle Salvador 198, transponder 5106, TAN 3602, o portão número 7. O TAN 3602, após Leda, prossiga direto para Porto Seguro, ok? Afirmativo. Ok, tá correto o cotejamento, chame pronto no 7. Cola, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Além da cola, o azul 4428. Prato. Pan American 980, request for track engine start, gate 11. Ok, American 980, clear to push and start, and report for taxiing. Are you back for taxi, clear to push and start, American 980. Vitorinho de Juliette, prossiga. É, só me confirme o horário do plano. Zona 300, confirme, ou aos 30 dessa hora. Gente, o Vitorinho de Juliette, aguarde um minuto para a cópia, Cairo Lourenço. Dona 260 SN identificação, autorizado chegada a Mari. Esse mantém o nível 050. O ajuste no 094. 983. Autorizado, chamar o táxi 93. Os 25 com controle agora em 19 decimal 8. 198, muito obrigado e um bom dia a todos aí. Controle azul 4427. Azul 4427, voo Leda após Leda Bridge, contato radar na decolagem, submantém o nível 360. Ok, Leda Bridge. Segundo 397, está livre, chame táxi. Agora para o táxi 397. Qual é a autorização da calma para voar direto para fora? Mike Alpha, da presente voo rotatória, reporte rotatória. Boa, rotatória, reportará a rotatória aqui daqui a pouco. Só um pequeno desvio à direita aqui para levar uma formação azul 4427. Gente, após desvios, vou Leda. Ok, coisa pouca. Para 13 horas. Eu vou tentar aqui agilizar o máximo possível para fornecer a sua cópia, ok? Em aproximadamente 5 minutos eu estou voltando aí com a definição mais precisa do seu plano. Papa Mike Golf Mike, solicitei pro pátio 5. Afirmo. O Michael of Mike, eu tenho um Boeing da Gol que está na saída do pátio 3. O senhor tem condições do pátio 3 ingressar já na Alfa sem interferir com os tráfegos no pátio principal? Bem, a Alfa é a pista aqui, né? Afirmativo, é pela Taxi Alfa. O senhor vai prosseguir em direção ao ponto de espera da 1-0 e vai fazer o deslocamento aéreo até o pátio 5. Ah, ok, ok. Tá livre ingressar aí na Alfa, fique atento às aeronaves da Gol no pátio principal. Ingresse na Alfa já pelo texto de grana. Ok. Alô, HMM140, gente, aguarde no 04, temos um Boeing da Gol à sua retaguarda, terminando o pushback. Aguarde liberação. American 980, taxi. Okay, American 980, clear taxi via Akron and Juliet. After, we are going to Alpha on Rolling Point, runway 10, call tower on 118, that's mile 6, just altimeter 1013. 1013, Juliet, Alpha, holding point 10, we'll call tower, American 980. Bridge da presente 4427, obrigado. India Mike Alpha, tá visual com campo? Ah, sim, tio. Chame a torre, no 8 decimal 6. 6, grato, top. Salvador da 3602, do portão 7 para puxa fundamento. Gente, tá 3602, informa um Boeing 757 da América, passando agora no através do seu portão. Após o 757, iniciei no 07, chame táxi. Gente, após o 757 da América, estamos autorizados a chamar o táxi do 3602. 140, aguarda, hein? Afirmativo, o Boeing da Gol ainda encontra-se a sua retaguarda, ok? O meu no 40, aguarde a minha liberação. Para o táxi, o 19, 190, autonomia 0490, Fernando Galhão. Gente, voo no 93, mantenha a posição e aguarde autorização para o táxi. Vai dar passagem ao Boeing 757 da América. Fala, Michael Mike. Prossiga, Mike Golf Mike. Pronto de saltar. Mike Golf Mike, mantenha a posição e aguarde instruções. O Mike Golf Mike, chame agora a torre em 18.6 para prosseguir no deslocamento aéreo. Paulo Salvador, voo no 397, pronto para a gente, está com 130 a bordo, 3 horas e 47 de autonomia alterna da Leão. Na final curta para 17, temos um César 310. Continue a guarda liberação pista 10. O ajuste na 0 na 3. Guilherme América, ponto 0262, 9. Chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Sobe 3, sobe 360, Recife 1251, alterna 13325, azul 4427, bom trabalho. De decolar então na vertical aí, só evitar o sobrevoo das aeronaves, eu tenho um erro, já tá puxando 7, tá livre até a lateral da 35 então. India Mike Alpha, checa o trem, pistola 7, pouso autorizado, India Mike Alpha, o vento é de 110 com 10. É, trem, pouso no 7, India Mike Alpha, chave checada. Cheque, taxi aí, India Alpha, ponte espera 108.6, 397. O ACNR 6140, coordene com a equipe de solo assim que o Boeing da Gol livrar o setor, tem livre pushback e acionamento no 04, missão em pyrotaxi. Ok, Pode passar o seu voo, então está autorizado para o Chibé Castanamento, chama táxi do 861-140. Sanguíndia Brava prossegue para sobrevoo em qual localidade? Copo 17, ficará atento a alguns passos na conta que é o Apta 10, ligue pouso 110, 3896. 9.000, ligue pouso. Mike, você, Mike? É, agora eu tava aqui à esquerda, né? Salvador a 506, decola a pista 17, curva direita, corredor Axé, o controle opera em 119.8, aciona 0175 no transponder cotejo. Sanguíndia Bravo, para acionamento táxi de decolar, vira chamar a torre 118 decimal 6. 3.000, confirme. 3.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Para 3.000 pés, no 0 no 3, o gol no 260. Bravo, livre acionamento, aguarde e chama para o táxi. Verificamos o sistema e aqui não chegou o, a notificação, ok? Estamos apenas já entrando em coordenação aqui com a AIS. Esquadra, primeira direita, 121-9. Pelo Romeu Oscar, está autorizado Salvador Morro de São Paulo, 1.000 pés. Decola a pista 17, curva à direita, corredor Axé. Controle Salvador, opera em 119.8, aciona 0153 no transponder, coteje. Torre Salvador, bom dia, gol 983. 93, bom dia. Pode prosseguir até o ponto zero. Pode prosseguir até o ponto zero, nós. Correu o Mike, vou mais lá pra frente da frente. Autorizado via Juliette e Alfa no ponto espera, soma torre, frequência 118 decimal 6, TAN 6602. Livre táxi via Juliette Aquilo, Juliette Alfa, perdão, ponto espera 86. Correto. Vitor, Índia, Juliette, recebemos já o plano Salvador Caru, Cairu a 1.000 pés. Decola 1.7, a curva é à direita, corredor a 7. O controle Salvador opera em 1.9, decimal 8. Aciona 0.160, o transponder, coteja. Obrigado e pronto, meu Oscar. Make 980, clear for takeoff, runway 10, wind is 130 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 980. 118 decimal 6, Vitor, Índia, Juliette. Gol no 04, acione identificação, autorizado chegada a Mari. Desse mantém o nível 060. O ajuste no 0 no 3. Twin de Juliette, livre para acionamento, chama táxi. O 93 ali, mantém o pistão 0. Aqui mantém o pistão 0, 93. Motivo, por gentileza? Na verdade, nós vamos ter que usar uma fonte de pressão auxiliar. Ok, ele coordenar com a infraero é uma fonte, não copiei, confirme. Nós vamos testar uma LPU do Malo Flash da partida no motor, tiver um problema aqui com a APU. Ok, vou coordenar com a infraero, qual seria a melhor posição para o senhor retornar ao estacionamento, o Ocean Air 6140. Mantenha a posição aguardando, ok? Ok, a LPU já vai estar no 4. Deve ser o 4 para nós é melhor. TAN 3896, prossegue via Alfa Juliette, até o 06. Alfa Juliette, para o 06, 3296. Para o Salvador, 5486. 5486, número 2 para copiar Lençóis, aguarde, nível 200. 37, via direita, correndo a Xé, 198, da presente, já volta, Romeu Oscar. 198, Romeu Oscar. American Airlines 980, radar contact on departure, climb maintain flight level 370, book a departure. Roger, climb maintain 370, American 980. That on the 559 clear, Salvador is a level 280, via upper whiskey 50 until Mikey India Alpha. And after upper November 857, and after that, as your flight route plan, your departure will be from runway 10, and after departure, right turn on dial departure, after dial, fly heading Leda, and after Leda, heading Bidev, Bravo, India, Delta, Echo, Vito, Salvador, departure control, frequency 119.8, call code 5120, read back. On the 559er. One correction, your departure will be dial Delta Alpha Echo Lima, after dial heading Leda Lima Echo Delta Alpha, and after Leda heading Bidev Bravo India Delta Echo Vito. Alright, coming, ready to start your push on remote area 14. PP5486 está autorizado, lençóis nível 200, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo Albo, após prossegue direto lençóis. Controle Salvador, opera em 119.8, acena 5113 no transponder, coteja. Autorizado lençóis nível 200, decola da 10, da curva esquerda, saída Momo. Pressão do controle 198, transponder 5113, é o trip 5486. Solo 6140. Correto, trip, quando pronto, são impulsionamento no PAS 3. Oceaner 6140, já coordenado com a Infraero, o senhor irá prosseguir para o Pátio 3, a posição 05 do Pátio 3, o 6140. Estamos aguardando apenas o Airbus, que está no Través da Índia, e prosseguir um pouco mais à frente. O senhor irá prosseguir via Índia, Alfa, ingresso na Juliette até o Pátio 3. Certo, Leda, gol. 93. TAM 3198, desça para 2000 pés e o ajuste na 03, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Reportará estabilizado no ILS X-Ray da 3198. Está tudo pronto aqui no quarto? É, eu estou ciente, porém Infraero não autorizou, ok? A posição foi realmente foi no passo 3. Agradeço muito a eles aí, muito obrigado. Pista no 7. Desvios, voe Leda. Pode vir, Leda, gol 193. Pedilete, quando pronto, decolagem autorizada. Pista no 7, tentando só a esteira do 37 da Gol, que cruzou o eixo. O vento é de 130 com 10, Juliette. Airlines 980, climb maintain flight level 370, call contact now Recife Center 125.45. If unable, 126.85.